é o resultado de um grande trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Estão na melhor escola do país, a nível de escolas profissionais. Portanto, certamente que a vossa preferência também recaiu naquilo que têm sido as conquistas e os prémios que esta escola tem alcançado ao longo dos anos. Portanto, parabéns pela escolha, bem-vindos à EPTA Oliva. Aos pais e famílias, bem-vindos também a esta família que é a escola. A escola também é dos pais. Aliás, gostávamos muito, e eu como vereadora da Educação não posso deixar de frisar a importância e o papel que tem a família neste percurso, ou nesta nova etapa que os vossos filhos vão atravessar, porque eles precisarão sempre do vosso apoio, dos vossos conselhos, da vossa mão amiga, do vosso ombro. Eles pensam que não, mas isso é aquilo que eles pensam, onde chegaram a um dia que pensarão que foi realmente muito importante ter os pais ao seu lado. Portanto, insistam, persistam e estejam atentos a tudo aquilo que é este percurso maravilhoso, que é ver crescer os nossos filhos, ver crescer também na sua formação, na sua relação com os outros, na amizade que se vai criar ao longo destes próximos 3 anos aqui na EPTA Oliva. Dizer-vos que estamos disponíveis e continuamos aqui a apoiar, que somos um dos fortes parceiros entre a Câmara Municipal de Oliveira e a Câmara Municipal de Tábua, a quem também nós, Câmara de Oliveira, queremos agradecer. São poucos os concelhos que têm esta aposta, que investem nesta diversidade de oferta profissional e que eu espero, obviamente, que seja um investimento. Para nós será um bom investimento se no final do ano estes 100 alunos passarem para o 11º ano.